you make it. Achá. Agora já era, ela já tá desapegada. Largou aquele encosto, não quer mais saber de nada. Cansada de sofrer, agora quer se libertar. Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar. Deixa ela vacilar, com as amigas quer zoar. Ela quer sentar, quer jogar bunda pro ar. Deixa ela vacilar, com as amigas quer zoar. Ela quer sentar. Para de marra, desiste. Cê me vem embrasando no paredão, só me deixa a mão, não insiste. Se ele sabe, eu sei também. Eu posso ser do Betinho, Gabriel, Ronaldinho ou de ninguém. Desapegada, soltar no mundão. Poucas ideias se for confusão. Só quer dançar, quer se acabar. Você é gostoso com o copo na mão. Linda mina bela que muda a atmosfera. Faz a sua passarela, cada canto desse mundo. Mundo tudo vai ser absurdo. Agora e ela já pondo fogo no bagulho. Ela quer sentar, quer jogar a bunda.